temos rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco. Ora me lembra escravo, ora me lembra raiz. Faz renascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fé, a gente tem cá um país ocupado, escreve o seu nome. E em frente desta gente ignorada e pisada como a pedra do chão, e mais do que a pedra, humilhada e calcada, meu canto se renova, meu canto se renova, e recomeço a busca num país liberto, uma vida limpa e de um tempo justo. Esta gente cujo rosto às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravo, ora me lembra faz renascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome, a gente tem quem um país ocupado escreve o seu nome. Gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome, a gente tem cá um país ocupado, escreve o seu.